Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica e muito mais. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começámos em 1971 com um dos temas do disco de estreia de Electric Light Orchestra, neste caso o tema 10538 Overture. Os Electric Light Orchestra vinham de um outro grupo que já passou aqui na Floresta Encantada, os The Move. Vinham três músicos dessa banda: Roy Wood, Jeff Lynne e Bev Bevan, mas aos poucos estes músicos acabaram por concentrar-se mais neste novo projeto da Electric Light Orchestra, que depois, mais à frente, com o passar dos anos, se tornou no veículo criativo de Jeff Lynne. Depois de Electric Light Orchestra, em 1971, e na abertura do programa de hoje da Floresta Encantada, seguimos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que se segue agora? Vamos para um ano que não é muito habitual aqui na Floresta Encantada, 1965, com os The Kinks. É o segundo álbum que os Kinks lançam no mesmo ano. É o álbum Controversy, que sucede ao Kinda Kinks, também de 65. O tema que trouxe foi a primeira música do lado B, ou seja, um excelente início do lado B para os The Kinks, com o tema The World Keeps Going Round. Thank you. 7 weeks now, I haven't gotten sick once. Bob Mickey was buried alive. Wooden ships on the water, very free and easy. Easy, you know the way it's supposed to be. Silver on the shoreline, let us be. Talking about very free and easy. As we watch you die, all we can do is echo your anguished cries. Stare as all human feelings die. We are leaving, you don't need us. Sister, then by the hand, lead her away from this foreign land, far away where we might laugh again. We are leaving, you don't need us. South on my shoulder, guess I'll set a course and go. Últimos minutos na Floresta Encantada com um supergrupo que deixou uma influência enorme na música e cultura norte-americanas. Estou a falar de Crosby, Stills and Nash, antes da entrada de Neil Young no coletivo. Stephen Stills vinha dos Buffalo Springfield, como Neil Young, neste caso. David Crosby era dos Byrds e Graham Nash foi guitarrista e cantor nos Hollies, um verdadeiro supergrupo que em 1969 lançou o disco de estreia, homónimo, Crosby, Stills and Nash, e escutámos o tema Wooden Ships para Crosby, Stills and Nash em 1969. Antes estivemos com uma escolha da Ana Farinha na Floresta Encantada. Ana, o que é que passou antes? Uma composição de Ray Davies, de 1965, o tema The World Keeps Going Round, do álbum Controversy. E agora, vamos até ao segundo disco de Harry Nilsson, editado em 1967, um álbum pop, mas abertamente psicadélico, um disco que também conta com um par de versões dos Beatles por parte de Harry Nilsson, e vamos escutar a faixa It's Been So Long, Harry Nilsson, em 1967.

need rest. We all need our rest. Sleep and easy sleep. Rest. Come back in the morning. A Floresta Encantada, primeiro com o norte-americano Harry Nilsson, em 1967, no segundo álbum da carreira de Harry Nilsson, no registro Pandemonium Shadow Show, escutámos a faixa It's Been So Long, para este registro abertamente psicadélico por parte de Harry Nilsson, mas não deixa de ser um álbum também muito pop. Depois de Harry Nilsson, Ana, estivemos com Alice Cooper. Que já não passava aqui há muito tempo. Há muito tempo. Sim, Alice Cooper, o terceiro álbum, o álbum Love It to Death, que curiosamente foi o álbum que imprimiu algum sucesso à banda, mas que foi o primeiro álbum que não foi produzido pelo Frank Zappa. O Frank Zappa realmente conseguia apostar em tudo, menos no mainstream. É um álbum que tem a música I'm 18, que foi um single de grande sucesso para a banda. É um álbum que saiu em março de 1971. E a banda de freak rock que utilizava as teatralizações nos seus shows e que também mexeram imenso com as fundações do punk, do hard rock e do heavy metal. O tema que ouvimos foi o Black Juju. E agora vamos seguir para 1970 com uma das mais emblemáticas bandas do rock progressivo britânico e conseguem também fazer uma fusão com o jazz. Falo dos Coliseum. Vamos até ao registro Daughter of Time de 1970, como disse, e vamos escutar a faixa Bring Out Your Dead. Os Coliseum agora na Floresta Encantada. We'll be right back. A Floresta Encantada, primeiro com o Escola Cima em 1970, com o tema Bring Out Your Dead, para esta banda incontornável do rock progressivo britânico. Depois de Colosseum, uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que passou agora? Ouvimos Bonnie Well Music Machine com o tema Bottom of the Soul, um tema de 1968 do segundo álbum da banda, o segundo álbum de estúdio de Bonnie Well Music Machine, é assim que se chama o álbum, e uma banda que, para além dos líricos complexos, tinha também um vocalista louco, Sean Bonniewell, que imprimiu ali um caráter forte à banda, que importantíssima na cena protopunk. E depois de Bonniewell Music Machine, vamos seguir com um disco que fez há pouco tempo 50 anos, celebrou 50 anos, o disco de estreia dos Velvet Underground, da Velvet Underground and Nico, e vamos passar a última faixa, um tema um pouco longo em comparação com as outras músicas do registro, também com algo noise à mistura, que foi determinante para o percurso dos Velvet Underground e para este disco com produção de Andy Warhol. Vamos escutar European Sun, são os Velvet Underground em 1967, num disco que saiu há 50 anos. Your European sun, you spit on those under 21, but now your blue cars are gone, you better sit so long, hey, hey, bye, bye, bye. You made your wallpapers green, you want to make love to the scene, your European sun is gone, you better sit so long, your clouds treat you goodbye. Thank you. know, girls, it's hard to find a guy that really blows your mind. And you just dig everything he does, like when he gives you that great big special hug and that heavy kiss. Girls, you know the kind. The kind that's in the wrong place at the wrong time, and it really turns you on. Well, I had a guy like that. And then that time that happens to all of us, we had an argument. And like all, and I mean all us girls, I said some pretty dumb things like get lost. I don't want to see you anymore. But he was cool. He just stood there looking so hurt. And he said, if that's the way you want it. And he split. And I just stood there looking dumb and let that man walk right out of my life. And I've been as evil as a wet hen ever since. I told myself I wasn't gonna sweat it. But I did. Oh, he was inside of me. And my thoughts, my dreams. Every place I went, I saw his face. And my friends, they knew. I know they knew. And then one evening I was standing at the bus stop and I heard a voice behind me say, hi, baby. Oh, I just fell all apart inside because I hadn't heard that voice in such a long time. I turned around and there he was, looking good. Oh, I just can't tell you how good that man looked to me. And as I stood there trying to maintain myself, he asked me if I had a few minutes. I really wanted to tell him that I had a lifetime, but I couldn't blow my cool. We stopped at a cozy little place. And I guess the shock of seeing him made me order a martini, because that's something that I've never done before. But I felt I needed something stronger than coffee to lean on. Oh, the music was soft, and the lights were low, and that drink had started going to my head. He hadn't said anything about us, so I knew it was my move, and it had to be now. I could feel my nerve building. I couldn't let him go, not this time, not this time. So I took his hand, looked him straight into the eyes, and I said, Floresta Encantada, primeiro com European Sun, a última faixa de Velvet Underground and Nick, o primeiro disco dos Velvet, famoso pela capa da banana, da autoria de Andy Warhol, que também assinou a produção desse registro editado em 1967 e que fez há pouco tempo 50 anos. Depois de European Sun e daquele noise todo final da faixa, uma escolha da Ana Farinha. E Ana, depois dos Velvet, o que é que se seguiu? Vamos entrar aqui em territórios mais soul, com as 3 Degrees, a banda de Filadélfia, que na minha opinião este é o momento alto das 3 Degrees em 1970, com este single, o lado A, o tema Maybe. No lado B fica também uma interpretação incrível da música Collage, uhum. Mas pronto, de qualquer forma aqui é o tema Maybe, que é um tema que se arrasta ali numa espécie de spoken word e depois explode. E colou muito bem com o tema dos Velvet, parecendo que não. Sim, faz um corte ali com aquele noise todo, novo-iorquino. Com aquele noise todo, sim. E ficámos a delirar um bocadinho mais com as 3 Degrees. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. Para o final, ainda tempo para escutarmos uma faixa de Fleetwood Mac, ainda da fase inicial em que a banda era liderada por Peter Green. Vamos até ao terceiro registro dos Fleetwood Mac, editado em 1969. O álbum Then Play On, e vamos escutar a faixa Coming Your Way, os Fleetwood Mac, em 1969, naquele que foi também o último disco a contar com a presença de Peter Green. Ana, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana, Tiago. Thank you.